Unge Melody, produção Speed Evandro, o DJ que faz a diferença. Alguém tem me segure. Baixa Melody.com, o site de Tecno Melody mais completo do Brasil. Eu te amo, e toda ação. Começa a DJ Evandro, detonando só as melhores pra você. DJ Murilo, das produções, é com

a diferença. Baixa Melody.com, o site de Tecno Melody mais completo do Brasil. Atualizado de Macapá. Vem fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer.

Rimas. Detona, garoto. 8 no 18. E coloca essa galera pra dançar. De tecnomelody mais completo do Brasil. Fim de semana, DJ Evandro, detonando só as melhores pra você. Roberto, sou eu, vou te encontrar.

China insuperável. Mais que um nome, é uma marca. DJ Murilo das Produções. É conceito e mixagens no Pará. Mais uma vez, você mudou. E a gente não se fala mais. Da outra vez, você jurou. E o que passou ficou pra trás. Eu avisei que era melhor esquecer e só viver em paz. Cadê você que deu um nó? E os sonhos e depois desfaz. A gente confessa que um beijo já me desperta um desejo. E a gente faz, faz. Se for pra ser desse jeito, sem compromisso eu respeito. Mas não quero mais. Eu não quero mais. Me amar demais, me entregar demais. Pra você dizer que tanto faz. Tanto faz. Não quero mais. Perfeito que tem mesmo o meu jeito, só livre como

Pegada Veneno. Pegada Veneno. Banda Louca Tentação. Tentação, tentação, tentação. Amor, escuta, tô com saudades. Volta logo, minha perfeita. Perdoa o meu erro. O nosso amor, o tempo não apagou. O teu beijo me completa demais. Oh, toda noite eu lembro só de você, meu bem. Oh, conversando com as estrelas, ouvi dizer que à primeira vista eu te amei. Meu encanto pra você curtir. Anjos do Melody. Suani.